mentes quando elas se entendem. Promovem sentimento até que os kilohertz queimem. Musicais são como sêmen, morre cedo, criam alma mais calma pra não fazer música enlatada. Vira lata, vira cão de raça por necessidade. Fabricais se espalham por toda a minha cidade. Sites, bailes, rap nos bares, outros lugares. Sonhos e matéria hoje já sufocam nossos ares. Das anjos da selva de concreto, semi-analfabeto, em lixo inorgânico, sem contrato afeto, corrente, ponte, elo, portais pelos estéreo, essência arcaica hoje no seu mundo moderno, força do braço é claro, ha, o bagulho é sério, meu caderno de rima e a prancheta do império, hora extra, segunda, sexta é pouco, no fecha quer vencer então, trabalho dobro, é louco esse mundo de novas tendências, essência no som, pra não rolar crise de abstinência, pensa em ser cobrado a metro quadrado, igual as pedreiro cobram pra colocar, porcelanato, vários passos com um legado entre os braços, vendo metas se afundarem, se tornando fracasso, anonimato, crise tensa, só subsistência. Pode vir que a fábrica aqui não tem minha concorrência. Em silêncio eu madrugo, não sem notas as escuto. As bases falam comigo, a sintonia das rimas explica minha vida, meu motivo no mundo. É meio modo mudo, minha alma grita, minha mente reflete, medita. Às vezes falo muito, não entendem porquê, mas tô certo no fundo, no futuro nem sei onde estarei, só sei que eu me dediquei e não hesitei em ser melhor do que eu, um ser superior. Que as limitações não passam de distrações, que ladram como cães com um barulho ensurdecedor. Mas meu interior não se limitou. A canção fabrico bem mais que músicas pra tocar. Faço isso pra rir, refletir, persistir, dançar. Pode cantar, vai, vamos ser felizes. Se a gente imita os gringos, baby, come on, please. Fiz uma reforma na fábrica, eu e meus irmãos no mesmo caminho, mas me sinto sozinho. Pra manter inspiração, dedicação de transformar água em vinho. Eu não quero ser tadinho, quero bem mais. Sofredor todos são, se orgulhar jamais. Acredite que nós continua trampando. E nossa meta, realizar os sonhos.